Vamos sim, que é judio. Vamos lá. Meu coração não aguenta mais. Tô pedindo uma chance pra ser teu amor. Essa paixão tá forte demais. Vem sorrindo, me devora com o teu calor. Meu coração não aguenta mais. Quem sabe canta. Uma chance. Essa paixão vem sorrindo, me devora com o teu calor. Menino, me leva pra ser teu brinquedo e deixa guardar teu segredo. Não me deixe sozinha, não vê que assim vou morrer de desejo. Preciso de mais um teu beijo, te provar teu carinho. Menino, balance esse corpo gostoso, teu beijo me dá um nervoso. Eu tô pegando fogo, depois que eu te vi eu pedi meu sossego. Preciso fazer um chamego pra empatar esse jogo. Em você tudo é lindo, preciso te tocar, eu quero te amar. Quero ver teu sorriso e ter você assim agarradinho. Vamos tirar o pezinho do chão, vamos sacudir com a gente. Meu coração não aguenta mais. Tô pedindo uma chance pra ser teu amor. Essa paixão tá forte demais. Vem sorrindo, me devora com o teu calor. Meu coração não aguenta mais. Tô pedindo uma chance pra ser teu amor. Essa paixão tá forte demais. Vem sorrindo, me devora com o teu calor. Alôzão pro bloco. Nossa história começou com circuito, com energia, com a força do meu universo. Beijão pra Deus, pra vocês. Vamos chegar. Vamos. Em você tudo é lindo, preciso te tocar, eu quero te amar. Quero ver teu sorriso e ter você assim, agarradinho em mim. Vamos embora! Meu coração não aguenta mais. Tô pedindo uma chance pra ser teu amor. Essa paixão tá forte demais. Vem sorrindo. Quero ouvir a voz de Mossoró, vambora! Meu coração, vamos bater na palminha, lá em cima, já me devora. Me devora mais uma vez. Meu coração, tô pedindo uma chance pra ser teu amor. Essa paixão tá forte demais. Vem sorrindo. Vamos embora comigo lá em cima, menino! Meu coração não aguenta mais. Tô pedindo uma chance pra ser teu amor. Essa paixão tá forte demais. Vem sorrindo.